Cameron Capson, The King Records, através do beat. Não é querendo te tirar, mas se tudo se divasar, não vou ligar, porque o monte que é pra quebrar isso é só um pouco do que nós faz pra te calar. E vê se passa com a cabeça baixa e o orgulho lá em cima, mas tremendo de medo, como se fosse errado no certo. Para o recalque, levanta a sensação, agora é o momento de te dar uma lição. Não vou chegar de mansinho, nem vou dar explicação, vou cair pra cima como uma tempestade. Quem manda aqui é nós, pois temos dignidade. Você aqui vai ver em uma simples informação, se olhar pro lado leva fama de carão. Não pense em revidar, nem pense em olhar, muito menos em falar. Assim que a boca briga, tiro na mão, sem dar explicação. Aqui na mamata, no comando da operação, Cameron Carson, dando essa lição. Se liga aí, irmão. Making Records, trabalho do beat, Cameron Carson.